desci para o vale de bênçãos e paz, onde sinto comigo Jesus. Com seu sangue aos humildes garante o perdão, seu Espírito nos enche de luz. Entrai neste vale de bênçãos e paz, onde Cristo revela feição. Aceitai, abraçai, confessai-o, publicai que nele há salvação. Neste vale de bênçãos e paz, abundância em grau liberal, o cansado recebe alimento e vigor, e o triste consolo real. Entrai neste vale de bênçãos e paz, onde Cristo revela feição. Aceitai, abraçai, confessai-o, publicai que nele há salvação.